Foto da delegacia na capa da Veja. Pensamentos negativos não vão me abalar. Mas nem precisa de muito pra ficar teiga. Não deixa de viver por causa da mídia. Protegido contra as forças da maldade. Eu tenho a senha da noite dessa cidade. Mais uma empina a bunda e acende o racha. Muito tempo nessa porra, isso não é fase. Abençoado e evoluído. Elas me dão sem eu ter pedido. Alemão não vai passar batido. Disposição mesmo depois de rico. A onda da sentada dela me alivia. Não tem vez, segura a emoção. Que a mente cria, a fé realiza. Que Deus abençoe os que estão no plantão. Foto da delegacia na capa da Veja. Pensamentos negativos não vão me abalar. Nós nem precisa de muito pra ficar teiga. Não deixa de viver por causa da mídia. Sobre minha vida eu tenho um livro pra vocês falar. Tô tipo catra, filigrana, tenho antematão. Os meus amigos são os mesmos, nunca vão mudar. Sou referência na favela, só preste atenção. Saio na foto com os cria, tem enganjamento. O trono do menino rei nem sempre foi aceito. Nós vem do trono de tijolo, areia e cimento. A coroa veio da lama e nós jogou roubeira. Com as peças de grife, invejoso atente. O peito da modelo, veja, vale onda verde. Que neném, mas se eu mandar ou ela já tira frente. Minha face gera lucro, altos imagina os clientes. Foi fé e Deus. Foi foto da delegacia na capa da Veja. O que eu posso fazer se eu sou popular? A vida é uma só, disso tenho certeza. Tubarão. Se eu não tiver aqui, de quem cês vão bota falar? Bota o balão no caldo, acende e traga. Esquece aquele tempo ruim. Joga o cavalo da Ferrari na estrada. Rebola sua cavala descendo pra mim. Bala nesse escusão e pau na surfistinha. Enquanto ela me chupa, eu bolo um na cena. Plantei boa semente, virei lenda viva. Deus abençoe nossa colheita. Me chama de vida, vamos viver. Brota na base pra nós fuder. Eu sou bem melhor perto de você. Nós que faz acontecer de fato. Ela de quatro me deixou hipnotizado. Menos de 1 milhão nem assino o contrato. Tentou com a gangue e vai sair todo furado. Na ordem do mano, se brechar é aço. Foto na delegacia na capa da Veja. Pensamentos negativos não vão me abalar. Nós nem precisa de muito pra ficar teiga. Não deixa de viver por causa da mídia.